DJ Boy. Passa visão. Tubo lá no plano que esse ano eu fico rico. Investimento foda, euridola até em cripto. Minha mente não para, ela tá parecendo um livro. Contendo várias páginas e nem tô no início. Passei no Veloso, tocando trambolho em 2018. Lembro quando eu andava a pé. Me tirou do escroto só porque eu não tinha um truco. Agora nós tá passou quebrando várias mulheres. De pé com falar, fica em casa, sai fora, não dá. Fião na orelha querendo brincar, vai o destino do lado de lá. Roncaria forte lá no baile do MK. Com duas do Scan que eu mandei resgatar. Traz a bala, traz o MD. Hoje a noite é longa, motelzinho com as bebê. Traz a bala, traz o MD. Hoje a noite é longa. Nós é tendência, mas nem sempre foi assim. Sofri calado quantas noites nem dormi. Duas garrafas no MK, pra nós é pouco. Nós tem sede de vitória que veio depois de luta e muito sufoco. E nós brinda, chama as gringa, mó passada, nós instiga elas. Segue no Insta, me acompanha todo dia. Sua novela preferida que passa na tela dela. Nós se blinda, vai pras pistas no quesito. Nós é o carro-chefe. Falou que brisa que gosta das melodias. Então vou falar bem baixinho, cantando no ouvido dela. O MK, peão de maloqueiro. Entra casado, pode sair solteiro. DJ Boy, coleção de modelo. Olha os favelados contando dinheiro. Tô brisado, desbaratinado. Cabelo platinado, miso no Sorayama. No Vila Red, neguinho desenrolado. De foguetão dourado, elas grita que me ama. Quando o beat é 7 golpes de Messi. 7, bandida na cama. 7 noitadas seguidas, imagens 100 mil contei essa semana. Sabe, mano, tigre, bala nos patife. Meu fuzil de grife tá cantando mais que eu. Pitica dourada, nós dando risada. Vivendo tudo aquilo que o futuro prometeu. Black tatuado, não sobra mais espaço. Tatu na cara, eu faço gambé, para de drama. Mike quer a siga, capital paulista. 4M na pista, roncando de bacana. Tô brisado, desbaratinado. Cabelo platinado, mesmo no Sorayama. No Vila Red, neguinho desenrolado. De foguetão dourado, ela grita que me ama. Então vai, Parceiro, bola uma trave que hoje tem o Coringão na TV. Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver. Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se entorpecer do que não tem necessidade aí. O fim é triste, felicidade e humildade. Hoje eu tô bem mais chucro, planejando o futuro, só focado no lucro. Via XR, a IZ hoje é marchar no mundo. Mais consciente, até bem louco, eu me esquivei do vucu. Vucu é muito moro, mano, e malandragem é pouca. Vem com a minha cara, depois as ideias é outra. Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca. Faz sua demanda, o time faz chover, garupa. Muito moro, mano, e malandragem mesmo é pouca. Vem com a minha cara, depois as ideias é outra. E o gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca. Sua demanda, os menor faz chover, garupa. E nós brinda, chama as gringa, mó passada, nós instiga elas. Segue no Insta, me acompanha todo dia. Sua novela preferida que passa na tela dela. Nós se blinda, vai pras pistas no quesito. Nós é o carro-chefe. Falou que brisa que gosta das melodias. Então vou falar bem baixinho, cantando no ouvido dela. Alto, cacife, gelo, uísque e pique, pássaro e alpiste. Ela cisca o drink. De forte requinte, muito rachixe. Nós segue naquele pique. Terror da faixa pica, as bebezinhas tão querendo os pretão da city. Maloca de respeito, karatê de grife. Boy no beat é certo hit. Reboada sem limite. MK Lodge é onde nós reside. E tech, silicone, aplique. Para diretrizes que se encontrar na sul. Fazer tá pro crime. E lá nós manda 17 pra eu pular com o pix. Bebê, cê tá com o Harry, o Max e o Wig. MK Lodge, o camarão. Que hoje nós tá com pacote. E quer puto e drink, se o som toca DJ Boy. Ela dança e se exibe. Joga nos maloca chique. Elas vêm por causa do dinheiro. Antigamente não era bem assim. Hoje nem me cava esse fogo no puteiro. Nem vou mandar o piques e ela vai dar pra mim. Encoste não traz celular, tem bandido não pode arrastar. A mil do que não vai te chavar, não tira de gelo, só vai gastar. A quadrilha hoje vai estar sem massagem. A atriz da Globo perdeu a dignidade. E a novela perdeu uma celebridade. Isso que acontece depois que vai nem me cá. Isso que acontece depois que vai nem me cá. Isso que acontece depois que vai nem me cá. Não encosta que os amigos tá de peça. Tá gatilhado, destravado pra tirar. E a inveja não vem de desconhecido. Vem como bom amigo pra tomar o seu lugar. Mas deixa pra lá. Festa de MK de maloqueiro. Cê entra casado e cê pode sair solteiro. Eu não vou namorar, eu vou me apegar. Só se for nas garrafas, no Zé de Burro e no gelo. Festa de MK de maloqueiro. Cê entra casado e cê pode sair solteiro. Eu não vou namorar, só vou me apegar. Só se for nas garrafas, no Zé de Burro e no gelo. E nós brinda, chama as gringa. Mó passada, nós instiga elas. Segue no Insta, me acompanha todo dia. Sua novela preferida que passa na tela dela. Nós se blinda, vai pras pistas no quesito. Nós é o carro-chefe. Falou que brisa que gosta das melodias. Então vou falar bem baixinho, cantando no ouvido dela. O MK, peão de maloqueiro. Entra casado, pode sair solteiro. DJ Boy, coleção de modelo. Eu já nem sei se eu combino com o amor. Fui dar meu coração pra quem não me valorizou. Às vezes eu tô sozinho no labirinto do quarto. Pergunto qual sentido pra minha vida ter tomado, né? Será que é eu sozinho? Será que a gente junto? Ou será que a Zé voada no MK e fé pra tudo? Eu vivo num mar de indecisão. Coração calejado aprendendo com a volta que dá o mundão. E a morena do centro eu só lamento. Verdadeira sem noção deu pancada no sentimento. Agora eu vivo as madrugadas, a noite e as baladas. O gelo que ela me deu boia no copo com a bala. Sem caô nem palhaçada, privando de ilusão. Talvez eu aprendi sem professor sua lição. Que aqui se faz, se paga, eu tô aprendendo com meus erros. Talvez eu siga ali pra essa linha de desapego. É que eu viajo nas danadas, eu viajo nas bandidas. Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima. Vinha com sentimento, vai dar viagem perdida. Que o amor tá em falta e tá sobrando putaria. Eu viajo nas danadas, eu viajo nas bandidas. Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima. Vinha com sentimento, vai dar viagem perdida. Tô no baile do MK, seja bem-vinda, putaria bandida. Atraquei pesadão de prega no baile do MK. E quem tá no toque do beat é o DJ Boy, o NK. Tá fazendo vários hits pras patizinha dançar. Elas rebolam na frente e os maloca tira. Só menino bom, atracou de torpedão. Hoje nós tá firmão, mas nas antigas não. Então nós foi pro boy, nós não contou com a sorte. Nós só conta com Deus e o resto um forte forte. Pra dar sorte pra quem quer bater de frente. Vai ter que se esforçar que o pai tá com os motor potente. Pensamentos à frente, mudou a rota do leme. Investe em Bitcoin pra colher BM. Nessa levada cabulosa, tô com o DJ Boy no lounge do MK. Essa levada é gostosa, tô com o DJ Boy pra escolher o jantar. Essa levada pra casa no banco de couro na Porsche preta. Se fizer o convite, diz qual não aceita. Nessa levada cabulosa, tô com o DJ Boy no lounge do MK. Essa levada é gostosa, tô com o DJ Boy pra escolher o jantar. Essa levada pra casa no banco de couro na Porsche preta. Se eu fizer o convite, diz qual não aceita. E nós brinda, chama as gringa. Mó passada, nós instiga elas. Segue no Insta, me acompanha todo dia. Sua novela preferida que passa na tela dela. Nós se blinda, vai pras pistas no quesito. Nós é o carro-chefe. Falou que brisa que gosta das melodias. Então vou falar bem baixinho, cantando no ouvido dela. O MK, peão de maloqueiro. Entra casado, pode sair solteiro. DJ Boy, coleção de modelo. Olha os favelados contando dinheiro. O MK, peão de maloqueiro. Entra casado, DJ Boy, pode sair solteiro. DJ Boy, coleção de modelo. Olha os favelados contando dinheiro.